Pedir ajuda, filha, ao contrário do que todo mundo acredita, não é motivo de vergonha. Pedir ajuda, filha, ao contrário do que todo mundo acredita, não é motivo de vergonha. Ai. Claro. Pelo contrário, é bonito. É o que o Molu prega, a humildade. Lembrando que malandragem não é ficar de perna pro ar o dia todo. Eita. Como que é a malandragem saudável, se é que existe? Existe. Existe. Como é que ela se transparece? É você conseguir fazer as coisas certas e continuar feliz. Consegui? Lembrar de agradecer as coisas boas, as coisas ruins. Isso é ser malandro. Nossa. Malandro está nessa sociedade. Vixe, ó, pipa de foda. Nessa sociedade assim que tá tudo problemático. E lembrar de fazer o certo. Uhum. Isso é ser mais malandro que muito por aí. Zé, fecha a porteira, cancelas e truqueiras, não deixa o mal entrar. O galo já cantou lá na Ruanda, farofa na fundanga eu quero ver queimar. O galo já cantou lá na Ruanda, farofa na fundanga eu quero ver queimar. Saravá, seu Zé do Catimbó. Saravá, seu Zé. Coisa boa. No meu poste. Aí sim. Aí sim. Vai ter alguém. É, tudo bem com o senhor? Eu tô bem. O que, que o senhor vai fazer agora? Arriscar um ponto? Vou arriscar ponto. Tá bom? Uhum. Pode mostrar? Pode, ó. Vou me ajeitar aqui que você precisa. Ah, eu me levanto aqui. Olha. É. Eita, que coisa. Tá bom só por hoje. Seu Zé do Catimbó? Zé do Catimbó. Nossa. E é o nome que deram pro senhor ou o senhor que escolheu? É minha linha, né? É a sua linha? Xe, Zé do Catimbó tem um monte aí. Uhum. E muda incorporar numa moça e incorporar num rapaz, sendo o senhor um espírito, entre aspas, masculino? Ah, tem umas coisas que a gente estranha, né? Tem umas coisas a mais, umas coisas a menos. Uhum. Mas... tem umas coisas a mais. Rush, né? Agora que eu entendi. Mas muda a questão de polaridade. Tem que girar a sua energia um pouco diferente. O cavalo tem uma polaridade diferente. Uhum. Aqui. Por que que o senhor coloca caído primeiro? Ah, não, por isso que tá essas coisas queimadas aí já. Não, eu fiz aqui é porque eu gosto de botar fogo nas coisas mesmo. É. Eu ponho caído pra pingar cera, ó. Ah, pra pingar. Questão de praticidade mesmo, filho. Ah, é? Não é nada de especial. Que isso, a gente aqui achando que ia ficar... Algo especial, hein? Dizer faz parte da magia. Fica tranquilo. Então o senhor que é o guia-chefe dessa médium? Sou. Nossa. Primeira vez que eu vejo, viu? É normal isso? O que fica normal? Um Zé do Catimbó ser o guia-chefe de um aparelho? Alguém tinha que ser. É mesmo. Se você considerar que é um terreiro de Zé Pelim, é, mas... acho que dá pra encaixar. É, dá. É? Eu te conto um segredo. Vamos ver, hein? Mas não vai mais ser segredo, eu vou avisar. Quem manda na coroa, olha, não dá mais, é sempre burro. É quem risca pó primeiro. Geralmente. Como é que o senhor começou essa frase aí? Quem o quê? Ah, quem manda? Geralmente, entidade que firma primeiro, risca ponto primeiro. Risca ponto primeiro porque manda na frente do trabalho do filho. Ah. Geralmente. Mas... tem lá uma outra exceção que muda na frente de regra, né? Ah. Mas o senhor fala primeiro comparado com quem? Quem que seria segundo, no caso? Porque no caso do meu cavalo ou no caso da vida? Porque o senhor falou a entidade que risca ponto primeiro, né? Isso. Hoje a gente só vai falar com o senhor. Isso. No caso, se você fosse trabalhar de branco. Daí você vai ter um caboclo que vai ser à frente e vai cuidar dos outros todos. Certo. Ele vai firmar primeiro. Ah, entendi. Vai dar ponto primeiro, vai dar nome primeiro, vai dar ferramenta primeiro. Justamente porque é ele que tem a tua frente, que manda ele na tua frente. Ah, agora então ele sei. Vai coordenar, claro, as suas outras entidades. Entendi. Ó, isso aqui tá um problema que o cavalo precisa resolver, precisa ter, sei lá, cabocla de Oxum perto. Cabocla de Oxum, vamos lá. Entendi. Esse tipo de coisa. A gente sempre também tem que ajudar os cavalinhos, né? É. Não tá aqui pra fazer o quê? É. Essa não quer. Larga lá. Deixa lá. Larga lá. Mas por que que não acerta na primeira? Porque não querem que acerte. Às vezes, mas às vezes acontece problema físico mesmo, filho. Às vezes tá sem ponta. Acontece. Geralmente não firma porque querem entrar, né? No ponto fala que agora é parteiro. Pronto. Deu certo agora? Fechou? Pode. E esse senhor pode explicar um pouco desse ponto? Posso. Vem cá, que você quer saber? Vamos ver. É, o senhor, o que o senhor riscou primeiro? Foi a lança? O poste. Ô, louco. Todo mundo acha que é a lança. É. Tem o cara de que usa a lança? Não, senhor. Sou um simples é encostadinho no meu poste. É. É o meu poste. Meu poste. Sou a minha marca. São minhas cruzes porque eu trabalho na linha de Omolu. É. Esses aqui são meus dois garfos. Porque garfo. O malandro usa garfo também. Garfo é tridente? Pode ser, né? É. Que a malandragem é ser seu pai toda sozinha, né? Certo, claro, claro, é verdade. É pra todo lado. Aqui todas as encruzas fechadas, energia fechada. Só um tipo de energia que eu quero, só que tá aberta. E aqui são as minhas marcas das energias que Sinatura. Trabalho. Que o seu algum falou ontem. Isso. E as velas? Branco e preto e amarelo e preto, porque eu trabalho para Oxum. Preciso do amarelo na energia de Oxum. Porque eu trato na cura de alma. Então eu uso o preto para densificar. E o branco e preto de Omolu. Entendi. E o senhor falou que usa um símbolo para fechar e o outro para abrir. Fechar o quê? Energia. Ah, entendi. Fecha energia que eu não quero que entre. Do e que abre só para a energia que eu quero que entre. Entendi. E qual a energia que o senhor não quer que entre? As coisinhas que atrapalham, né? É. As coisinhas que perturbam. Deixa eu passar no meu. As coisinhas chatas. Os obsessores da vida. É. Os trevos da vida. Trevos da vida. Deixa que tem. Tem? Se tem encarnado. Tem encarnado, tem desencarnado. Tamo aí, né? Pra cada um bom tem que ter um mal, senão quase não funciona. Claro, certo. E quando o senhor morreu, foi difícil para o senhor entrar para essa falange? Olha. Mais ou menos. É, por quê? Porque malandro sempre fui, né? É. Não foi, foi mais difícil aceitar que eu tava fazendo errado mesmo. Ai. Eu sou bem teimoso, né, mas... Meio teimoso? Sim. Eu sou mesmo. É? O que que quer dizer essa palavra, catimbó? Reino das almas. Reino das almas? Então, tem até uma religião com esse nome, não tem? É a Jurema, não é? É a Jurema. Mas eles dão esse nome assim, igual a gente chama um bando de macumba. É meio pejorativo, não é? Ué, filho, tudo pode ser pejorativo dependendo do teu tom. É. É questão de percepção. Mas o senhor falava com gosto, assim, catimbó. Eu falo, eu sou do catimbó. Aham. Claro, o senhor não vai falar, sou da Jurema, não falar aqui. Não, não, vai... não. Ixi, não sei se eu nem a mestra da Jurema, não. Pra que que eu vou usar a Jurema? É diferente, então? É para o catimbó. É diferente? Catimbó é quase um estágio para os deuses. Um estágio? É. Entendi. É inicial ali, é o que vem antes. Isso, você cresce, mas não. O catimbó, depois você cresce na Jurema. Se alguém chamar uma pessoa de catimbozeiro, quer dizer que essa pessoa é o quê? Oxe, vai depender. Ou que ele trabalha com uma macumba diferente. É. Que ele trabalha com alma, que ele amarra alma. Ah. As coisas. Entendi. Claro. E assim, quando encarnado o senhor tinha religião? Ó, oh, louco. Ele fazia muito mal com ela. Mal, é? É. Mas como é que pode fazer mal com religião? Ah, sendo humano, né, filho? Sendo humano. Claro. Dá um exemplo de um mal que o senhor fazia dentro da religião. Olha. Eu prendia minhas moças. Prendia? É, eu fazia com tudo. Ô, louco. Eu punha elas pra trabalhar, não queria que elas fugissem. Ah. Como é que faz vudu pra uma pessoa não fugir? Filho, o vudu em si, na verdade, é uma religião. O que foi trazida pra cá do vudu? Só os bonequinhos feitos pra diabo. É, esperto e dói na pessoa, né? Isso é um tipo de vudu, filho. É, entendi. O vudu em si é uma religião inteira. Existe uma religião chamada vudu. Certo. Eu posso fazer vudu pra várias coisas. Eu posso fazer um vudu teu pra te proteger. Ah, é? Posso. O que é o vudu? Vamos ver. Eu condenso numa coisa, a minha intenção, e peço para as duas entidades ampliarem essa intenção, ou as minhas, né? Se eu estou vivo, vou ampliar essa intenção para você. No caso, como eu já sou entidade, eu que faço essa parte. Olha. É uma questão de magia de intenção. É isso, então. Tem que tomar cuidado. Por quê? Ah, né? Todo mundo tem boa intenção, né, filho? É verdade. Isso é meio... Ah, eu vou fazer um vudu meu e vou me encher de ouro pra ver se vem pataco. Ai, não ajuda. Você não tem domínio do que você tá fazendo, você não sabe pra quem que você tá fazendo. Você pode atrair muita coisa que você não quer. Eu... Ouro por ouro? Você faz um vudu só pra você ficar com ouro, quem garante que vai continuar com você? Olha, claro. É mais complicado. Entendi. Mas assim, o senhor não sabia que era errado enquanto estava fazendo? Não, que sabia. Sabia? O senhor sabia que era errado, mas não sabia que era desvantajoso. Porque... Desvantajoso em que sentido? Porque normalmente a gente só faz alguma coisa onde a gente vê vantagem, né? O senhor via vantagem em fazer aquilo mesmo sabendo que era errado? Sim, filho, isso se chama egoísmo. É, então. E o senhor então controlava as mulheres? É, as minhas meninas. Pra elas não fugirem, é isso? Isso, as minhas meninas lá do meu local de trabalho, do meu escritório. Olha. Tá certo. E o senhor ainda precisa encarnar? Não. Não? Não. Encarnar, já te falaram. Encarnar é um luxo. É um luxo? Eu perdi pra premiação humilde. Entendi. Perdeu esse luxo da encarnação. E é o mesmo com o senhor, como foi com o seu Ogum do Eramar, que deixou coisas assim e agora tá incorporando pra quê? Ixi, eu deixei coisa pra tá pra caralho, pra consertar. É? Eita. Uhum. Deixou. Ou seja, é igual como se a gente fosse dado energia pra qualificar e desqualifica essa energia e ela fica aqui, o senhor vai e ela fica aqui, tem que voltar pra requalificar ela do jeito que é. Tua frase foi muito longa, filho, mas acho que é isso aí. É, o senhor saberá dizer melhor. A energia do que eu senti de você dizendo, eu acho que é isso aí mesmo. Nossa, Zé. E como o senhor interage com a outra linha do seu Zé Pilintra, por exemplo? O senhor interage com essa linha, trabalha com eles, como é que é? Trabalho. Trabalho. Só que a minha densidade fica mais no meio do muro. Eu fico ali entre a direita e a esquerda. Entre o denso e o sutil. Uhum. Quando tem que trabalhar com denso, eu fico denso. Quando tem que trabalhar com Zé sutil, eu fico sutil. Entendi. Claro, claro. Vou trabalhar com os outros Zé, eu trabalho com os outros Zé. Uhum. Aqui nesse chão mesmo tem um outro Zé que é Pilintra do Catimbó. Ah, trabalho. Claro, o senhor é só o Zé do Catimbó. Uhum. E o outro que é o Zé Pilintra do Catimbó. Isso, tem diferença. Uhum. E tem essa história de que vocês trabalham em pares, por exemplo, onde tem um espírito masculino e tem um feminino? Tem. Tem? É bom pra polarizar, né? A gente é malandro, mas também não chega tanta malandragem, né? Eu tenho minha moça. Tem. E como que ela chama? Maria Quitéria. Maria Quitéria? Do Catimbó. Ah, entendi. Então, é uma... É uma... Malandra. Sim. Tem a Maria Quitéria Pombagira e a Maria Quitéria Malandra. Isso. Agora com a Malandra de preferência. Ela, Pombagira, é muito brava. Ah, então ela vira Pombagira. Pode, senhor vira Exu. Ah, o senhor vira Exu? Sim, se eu preciso descer Exu, eu desço. Exu, Zé Pilintra. Do reino da Lira. Olha, daí a fica assim mais brabo, é isso? Fica, a Val não gosta não. Não gosta? Não. E por que ela não gosta? Ah, que eu fico mais séria. Claro. E por que tem que mudar assim, só o senhor não basta? Lá na densidade, lá? Né? Enfim, tem lugar que pra chegar, olha... Tem lugar que é difícil de descer. Difícil de descer? Mesmo na malandragem. Aí tem que densificar até Exu. Nossa. Exu consegue andar por bastante em cruz, que às vezes fica difícil pra descer de malandro. Mas parece como Exu, mais fácil. Pelo que o senhor poupa está dizendo. Fadiga. Como que é? Poupa a fadiga. Pelo que o senhor está dizendo, quanto mais denso, ou seja, a roupagem de um espírito é condizente com a densidade de onde ele tem que ir ou de onde ele se encontra. Sim. Um Exu pode virar médico? Se a densidade que aquela alma precisa, ela precisa ver um médico para acreditar. Ah. Daí não vai ser ver o Exu, você vai ver um médico. Entendi. Vai ver o padre. Vai ver o caboclo. O padre, tá. O senhor, assim, quando vai trabalhar assim, realmente, que tipo de trabalho a sua falange faz? Ou é diferente para cada espírito dela? Vixe, filho, malandragem cuida de muita coisa, hein? Uhum. Eu, especificamente, curo de alma. Alma. Trato as almas. Curo alma. Curo machucado na tua alma. Como é que uma alma pode ficar machucada, seu Zé? Vixe, filho, porque tem tanto tipo de dor, né? Nossa. Tem dor de amor. Tem dor de egoísmo. Tem dor de raiva porque, sei lá, a pessoa gosta de sentir raiva. A raiva pela raiva. O medo pelo medo. E essas feridas que vão abrindo na alma conforme o caminhar encarnado. Ah, claro. É disso que a malandragem toda trata. Cada uma ali do seu cantinho, né, trata. Mas assim... O senhor não está dizendo num exemplo de uma pessoa ter sofrido um acidente de carro e ir para lá toda arrebentada? Fisicamente, aquilo traduz no espírito, olha, né? Mais ou menos, mais ou menos. Mas isso também dá para tratar. É a especialidade do outro Zé, né? Trata também. Trata? Ou seja, a regeneração perispiritual ali. Isso. Com energia, sei lá como vocês fazem. É. Com energia. Imagina. Não tem ainda curativa. Mas assim, essas são as dores da alma, as dores das almas que vocês tratam. E o senhor falou que dor é tipo dor do amor. Dor de amor perdido. Dor de amor injusto. Aí depende do malandro. Tá. Mas no seu caso, assim, como que o senhor trata isso? Porque hoje em dia, uma dor de amor a pessoa vai falando, você vai ouvindo e você não acha que é assim, né? Aí como é que o senhor cura? Não tem isso também, né, filho? Falando ajuda, mas... Você pode pedir e canalizar as energias de Emanjá pra lavar aquele ferido. Pra Emanjá levar a mágoa, pra Emanjá levar a tristeza, e depois você joga a energia de Oxum. Oxum te enche de amor próprio. Que é bom ali, comedidamente, é bom. É bom? Sim. Claro. Você só se amar e você só amar o outro, não funciona. Tem que amar as duas coisas. Todo excesso faz mal, até excesso de coisa boa. Nossa. Não é o que dizem que uma taça de vinho por dia faz mal pro coração, duas te dá infarto. Como é que é essa dita aí? Matar uma taça. Uma claro. Taça. Claro. Isso. Entendi. É verdade. Ou seja, se é muito bom, ficou um exagero do desequilíbrio ali. Exagero é sempre caos, sempre bagunça. Sempre vai dar problema. Exagero de tudo, coisa boa, coisa ruim. Exagero de tudo. Claro. A pessoa nunca vai ser toda boa. Senão, né, nem tava aqui. Encarnado. Nunca vai ser de todo ruim, porque senão tava encarnado aqui. Tava encarnado em outro lugar. Aí. Claro. Todo mundo é bom e ruim. Só tem que medir. Tem que medir. Não passar por cima dos outros, né? Porque aí também já tá abusando. Passar por cima dos outros? Todo mundo tem livre-arbítrio. Todo mundo tem direito de livre-arbítrio. Ah. Mas você não tem direito de passar em cima do livre-arbítrio pro outro. Ah, entendi. Mas acontece. Oxi! Isso não acontece. Mas por isso que te gera karma. Você escolheu passar esse ano livre-arbítrio do outro. Ah, é aquela sujeira que vai deixando no ar. Pra depois ter que voltar e... Nem todas as minhas meninas queriam trabalhar pra mim, mas foram trabalhar do mesmo jeito. Por quê? Interferiu. Fiz errado. O senhor interferiu. No karma dele. Eu fui ruim mesmo. Eita. Fui ruim. O senhor acha que um espírito admitir o que ele fez de ruim no passado... É uma forma de ele já começar a sua reforma íntima? De começar a seguir o caminho certo? Admitir é sempre o primeiro passo, né? Mas... Não basta. É uma escada, né? Uhum. Somo? Não basta? Não. Você tem que entender o que você fez de errado. Olha. E por que você fez de errado. O que e por quê? Sempre. Claro. Qual que é o significado da vestimenta que o senhor tem hoje? Esse pretinho básico aqui? Bem bonito? Bem alinhado? Tô alinhado? Tá. Bem alinhado. Eu gosto de usar o preto, filho, porque eu gosto de puxar as coisas dos outros. Ah, é? A polaridade ruim, porque eu gosto de puxar, depois eu levo e trato ali com meu pai. Puxar. E o chapéu? O chapéu é minha ferramenta. É uma ferramenta que serve para quê? Dar paz, por exemplo? Sim, eu limpo o filho com chapéu, bato no estrevoso com chapéu. Ô, louco! Não bato fisicamente, né, filho? Porque tem um médio ali, coitado, né? Não tá merecendo apoiar, ele é só um transporte. Uhum. Bate energeticamente. Entendi. E o médium que o senhor tá usando fuma? Menos que eu. Mais fuma. Uhum. E o senhor leva embora a influência que o cigarro faz no pulmão? Eu costumo. Costuma? Sim, por que não? Por que eu vou deixar acabar com o fumo? Eu fumei. Ah. Não tem por que eu deixar. Então, no caso, assim, o senhor que está fumando, né? A hora que o senhor for voltar para o mundo espiritual, tudo aquela coisa ruim que o cigarro ia fazer se ela tivesse fumado sozinha, não vai fazer. Sabe por que eu uso cigarro? Ah. Sabe por que a entidade usa cigarro? Por quê? Porque querendo ou não, aqui dentro tem erva queimada. Erva? Querendo ou não, é uma defumação, é uma proteção que eu deixo no meu cavalo. É uma limpeza que eu faço no assistente que eu tô atendendo. É por isso que eu fumo. Certo. Mas mais que isso, não precisa deixar. Não tem sentido. O senhor fala, não precisa deixar uma influência negativa no corpo físico dela. Sim. Não tem sentido. Entendi. Não tem porquê. Claro. Entendi. E o mesmo acontece com a bebida. O mesmo acontece com a bebida. Mas, por exemplo, se sua menina for pega dirigindo depois que bebeu umas 3 garrafas com o senhor levar, não era pra ela ser autuada, né? Nem vai. Nem vai? Porque o senhor leva. Claro. Lógico. Mas não é necessário que o médium tenha uma mediunidade de efeitos físicos pra isso acontecer, ou é coisa do espírito mesmo que mexe, porque... Depende de como tá a sincronia com a entidade. Ah. Quanto maior a sincronia, mais fácil de levar todas as coisas que eu fiz. Uhum. Menor a sincronia, mais difícil fica. Mais difícil, claro. Toda entidade que tem doutrina vai levar. Vai levar. Entendeu? Vai depender da sincronia, o quanto que se leva. E qual que é o significado do que quem não entende chama de colar, esses colares que o senhor está usando? Deixa minha guia? Chama guia na Umbanda, né? É só essa aqui que é minha. Essa é minha. E por que o senhor usa dos outros? Não, ele usou, tá do cavalo, né? Ah, entendi. A guia, ela tem o sentido de auxiliar a transmutação energética. Ah. Não é bom ser para uma gira sem as guias de trabalho. Olha. Isso aqui é um pedacinho da energia do orixá que fez a alma da minha filha, que circula e ajuda a transmutar as energias. E aqui vem eu, de bonito, no meio, ajudar. De bonito. Bonito. Minha guia é bonito. Claro, claro. Nossa. Obrigada. Então, tudo tem uma razão de ser, não tem nada só por bonito. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê. Se está do porquê sim, pelo amor de Deus, não existe. Não existe? Não. Tudo tem motivo. Claro. A faixa tem um motivo, a guia tem um motivo. Sabe para que usa faixa? Faixa. Qual faixa? Faixa aqui, ó. Ah, tem uma faixa. Uma faixa. Certo. Proteger esse chakra aqui, do umbigo. Ah, entendi. Que é por aqui que tem a maior conexão. Então, vou proteger com a cor que vibra do orixá de frente, para coisas que eu não quero não incorporar. Ah, o orixá de frente, o senhor tá usando preto. Qual que é o orixá de frente? O Manu. Dela? Sim. Ah. Agora que entendi. Se não, se fosse Oxum. Seria amarelo. Se fosse Oxalá. Branco. Se fosse Ogum. Aí depende da casa. Tem casa que usa vermelho e tem casa que usa azul. Ah, entendi. Azul escuro. Entendi. Claro. Daí toda vai. Cor Xangô tem marrom. Uma vibração. Tem casa que é marrom, tem casa que é vermelho. Ah, claro. Bom, daí vai da doutrina de cada casa. Vai da doutrina de cada casa, vai principalmente de como o orixá trabalha naquela casa. Às vezes ele é uma casa que precisa de um Xangô que seja mais direcionador do que o observador de fora. Aí é um Xangô de vermelho. Sim. É um Xangô mais do fogo do que da pedra. Olha. Entendeu? Às vezes precisa de um Ogum que seja de frente de batalha. Então precisa de um Ogum de vermelho, não um Ogum de azul, que é o que fica claro. Lá esperando. Como que o senhor ajuda o médium diariamente, na jornada, durante a jornada dele na Terra? Lembrando que malandragem não é ficar de perna pro ar o dia todo. Eita. E não é malandro nem... é que sou eu. É. O cavalo tem que ser malandro. É. Tem que fazer as coisas certas. Claro. Assim. Assim, lembrando então, sempre ali. E cutucando, tô sempre de olho. Ô, louco. Tem que andar na linha, tem que fazer as coisas direito. Mas se ela achar que ela ganha uma vantagem vendendo um carro mais caro porque o outro é meio bobo, isso é uma malandragem. Ah, eu vou ficar muito bravo. Deixa eu ver. Tá aqui, nasceu pra fazer as coisas certas, por que não vai fazer certo? É. Vai desperdiçar a encarnação por causa de um mísero de um pataco que depois que morrer não vai levar? Nossa, é mesmo. Por favor. Por favor. O senhor já pede por favor, né? Né? O senhor vê a encarnação como uma coisa muito valiosa, por quê? Poxa, filha, é valiosa. É valiosa. Tanto de coisa que você aprende sofrendo preso na carne, depois que você morre, você esquece o que é dor, você esquece o que é sofrer. É bom lembrar. Por isso que a gente encarna não, né? A gente incorpora. Olha. Pra lembrar. Olha, tá vendo, ó? Você sofreu. Tá vendo, ó? Essa carga é pesada. Tem que ser bom pra diminuir pra o que vai carregar depois. Claro, claro. Por isso. Nossa. Então, você fez um acordo com uma droga, uma missão, por que você vai desperdiçar teu tempo? Um acordo antes de encarnar, né? Uhum. Desperdiçar o tempo? O senhor acha assim, ela pode pensar, eu estou na sociedade, aqui é olho por olho, dente por dente, uhum. Se eu não usar da minha inteligência e passar alguém para trás, vem alguém e me passa para trás. Oxe, na santidade eu não estou guardando? Oh. Ah. Não vai fazer errado não, que eu não deixo. Tá, vá. O senhor não deixa? O senhor tem pouca tolerância com... É coisa que pode levar o encarnado para um lugar feio. Tem. Né? Pouca tolerância. Tem. Porque vocês nasceram tudo com inteligência, né? Dá pra usar. Dá pra usar. Uma coisa boa. Por favor. Mas, por exemplo, se é alguém que quer passar ela para trás, ela não fez nada de mal para aquela pessoa, mas ela tinha intenção de fazer. Se tivesse a oportunidade, ela faria. Daí o senhor deixa ela cair? Não deixo. Não deixo. Claro, porque só pensar não é fazer, né? O problema é que hoje em dia o pensamento tá bem forte. É? Aí a gente trabalha, a gente protege. Protege. Estamos aqui, estamos tratados, temos que fazer a nossa parte também. É, dizem que não é todo mundo que carrega um malandro. É verdade? Olha, dizer que é todo mundo... demais, mas é quase todo mundo. É uma falange que era muito rara antes, há uns 30 anos atrás, você não achava Zé Pilintra em cada canto. É. Hoje você está sentado no terreiro de Zé Pilintra. Olha, meu, realmente. É uma falange que cresceu muito, porque o povo começou a ficar muito malandro. Aí agora tem que aprender a andar na linha. Olha. Claro. Tem que aprender a andar na linha. Por isso é uma falange que cresceu bastante. Como que é a malandragem saudável, se é que existe? Existe. Ah. Existe. Como é que ela se transparece? É você conseguir fazer as coisas certas e continuar feliz. Consegui... Lembrar de agradecer as coisas boas, as coisas ruins. Ser malandro. Nossa. Malandro está nessa sociedade. Ixi, ó, pipa de bola. Nessa sociedade assim, tá tudo problemático. E lembrar de fazer o certo. Uhum. Isso é ser mais malandro que muito por aí. Ah, lembrar de fazer o certo. Mas está todo mundo fazendo errado? Ah, é, realmente. Malandro que faz o certo. Às vezes o seu Zé veste de branco, tem um pouco disso, né? Para ele mostrar que está no meio ali da sujeira, mas não se suja, não. Amém. Eu é porque eu estou escondidinho. Como é que é o senhor? Eu estou escondidinho com a sujeira. Tá inteiro de preto? Tô escondidinho. Ela que vem pra chegar perto, dá pra fora. E o tal do preto de atrair, a gente pode ver também, né? Que o senhor, mesmo atraindo aquilo que é sujo, o senhor não se mistura com aquilo. Não. O senhor disse que o senhor vai no outro lugar ali e limpa, né? Vou lá com meu paizinho, daí a gente trabalha. O senhor aponta pra ali, até vou mostrar. É por causa daquela imagem? Sim, mas já mandou. Tá ali no congá, soltando a energia dele, a gente mandou pra ele, né? Mas ele é o quê? Ele é o orixá de frente do médium. Também. E do senhor também? Também. Por isso que eu sou à frente do trabalho. Claro. Entendi. Mas nem todo malandro é de Ogum. Não. Não? O que todo malandro tem em comum é Ogum. Ah, se senhor... não é Ogum na frente, Ogum nas costas, é Ogum de padrinho. Ogum é meu padrinho. É seu padrinho? O que, que quer dizer o Ogum ser padrinho de um espírito? Que mesmo que ele não tenha ajudado a fazer a tua alma, ele tá te mandando energia. Ah. Tá te cuidando. Você ainda trabalha dentro da lei dele. Dentro da lei, né? Eu falei que malandro é o que faz a coisa certa no meio da coisa ruim? É. Que ó, o povo tá de olho. Pra cumprir a lei. O senhor já tomou uma puxada de algum superior? Oxi, bastante. Foi falando isso pelo. Tão de olho. Tão de olho, em mim. Tão de olho. Porta já. Tomei, já tomei puxado de orelha de chefe de falange. Já? De chefe de falange? Uhum. Conta um. Teve uma vez que eu fiquei bem na dúvida deixar o cavalo. Você pode repetir por gentileza? Uma vez que eu fiquei bem na dúvida deixar o cavalo fazer o que ele queria fazer. Que era uma coisa muito certa, né? Tomei um pito. Meu pito. Chegou até tal degrau, tava lá tudo escada abaixo, que é um tom, porque ainda tá preso no que é humano. Vai lá e cuida do teu filho. Tomou um pito. Tomei. Tu toma também, a gente às vezes, quando a gente tá subindo a escada, a gente às vezes dá uma bambiada, a gente esquece essas coisas. Às vezes a gente aqui, infelizmente, vê uma pessoa escorregando numa banana, dá uma risada, né? Vocês fazem isso também no mundo espiritual, entre vocês espíritos? Deixa, a gente tem humor, sim. É? Não é porque tá morto que perdeu o bom humor. Mas conta... Tem uns que é mais sério, tem uns que é menos. O senhor conhece o seu tranca daqui da casa? Acho, conheço, converso com ele quase todo dia. Já viu alguma coisa que aconteceu com ele que o senhor deu risada? Já. Pode contar? Pode. Conta aí pra gente. Dia que firmaram a Padilha lá no fundo e ela mandou os gatos correr aqui pra frente, que bota, se caga de medo daqueles gatos. Eu quem? Não gosto muito, não. Da Padilha. Quem que tem medo do gato? Trancar a rua! Oxi! Ah, mas é um gatinho de nada. Tem certeza que você vai um gato que eu, filho? Não, não. Se eu vejo o mesmo gato, como é que é esse gato, dona Padilha? Olha, é um gato gordo, grande, com olhos assassinos. E eu não me entendo. Olhos assassinos? Gato já é um bicho meio estranho, né? Que eu prefiro não chegar muito perto. Aham. As delas são pior ainda, as que vão buscar as coisas pra ela. Oh, meu pai. Bom, então daí você tá contando o dia, né? Daí ela fez o que com esses gatos? A dela mandou os gatos dar uma olhada aqui na frente pra ver se trancava se precisar de ajuda. Se esse rapaz correu lá pra trás, hein? Correu? Correu lá pra trás. Olha, foi engraçado. Gente. Foi. E tem alguma coisa que ele sabe? Que ele viu do senhor e que ele ri até hoje. Ah, deve ter visto. Mas o senhor não vai contar, né? Claro que não! Tô aqui belo e formoso. Vai contar. Você me coisando aí com as coisinhas. Mas eu vou lembrar ele e contar num dia que eu conversar com ele. Vai lembrar, já contei dele mesmo. É o justo. Tenho que admitir que é o justo, né? Claro. É o certo. A gente às vezes trata os guias como... alguém especial, de uma elevação e de uma seriedade muito particular. E às vezes o senhor demonstra que não perdemos também a humanidade. Explica um pouco sobre isso. É difícil, hein? Seriedade, filho. É. Não tá em você falar grosso. Ah. Não tá em você rosnar. Não precisa. Seriedade tá você falar o que tem que ser falado. Oi. Claro. Então, você fala o que tem que ser falado, não precisa ficar rosnando. Nossa. Né? A gente pode ter um pouquinho de humor, sim. Humor, né? Claro. Se fosse pra ser tão sério assim, daí eu virava cardecista. Que isso? Eles meninos são bem menos, com bem menos humor. Não estou desmerecendo o trabalho deles. O trabalho deles é bonito, tem lá o seu valor, faz a parte deles. Mas eles são com bem menos humor, né? É. Bem menos gingado. É, então. Quando, em termos de mediunidade, o senhor chega, o senhor prefere deixar o aparelho consciente, semiconsciente ou inconsciente? Mas pela metade, sim. O suficiente para não me atrapalhar. Ah, é. Né? É. Mas ainda acordada para aprender o que eu tô ensinando. Ah, e eu gosto, vou perguntar agora, tô numa jornada de perguntar isso para saber bem a diferença. Qual que é a diferença entre a pessoa estar incorporada e consciente e ali não estar incorporada? De estar incorporada e inconsciente, não estar incorporada? Estar incorporada e consciente. Isso. Ah, tá, agora entendi o negócio lá. A diferença principal é energética. Daí a gente entra num mérito, uma questão mais complicada. Claro. Você deixar o seu médium inconsciente, olha, tá surgindo aqui. Tá surgindo. Se deixar teu médium inconsciente é praticamente uma possessão. Olha. É. Você tá possuindo. A sua energia está completamente... Pera, deixa eu ligar a palavra. Não. Subjugando a energia do seu médium. Olha, essa Tânia Carrão ficou orgulhosa agora, hein? Me ajudou. Me ajudou. Está subjugando a energia do teu médium. Quando você deixa ele consciente, a sua energia trabalha em conjunto com a energia do médium. Olha. Tanto que, geralmente, o médium sai cansado. Ah, claro. Porque você junta as energias e vocês juntos trabalham. Quando você deixa ele inconsciente, você subjuga a energia do médium. Então, aqui o médium que fica inconsciente mesmo pode sair, desincorporou, vai fazer uma maratona. Olha. Que não faz diferença. Não faz. Porque ele tá aí dormindo em descanso. Isso. A energia dele não foi usada. Que a entidade deixou ela inconsciente. Você subjugou a energia dela. Gostei da palavra. Vou usar mais vezes. É? Tá certo. E ali, quando tá consciente, é igual eu tô aqui, pô. Não tem nada. Tá consciente. Ou seja... Cavalo diz que parece como se fosse... Sabe quando você tá sonhando? Você vê as coisas meio assim. É. É, como se fosse como se você estivesse num grande sonho. Quando tá inconsciente. Consciente. Claro. Consciente? Consciente é como um desmaio, né? Que é isso? Então, já meio desmaia a pessoa, você tira a consciência dela. Claro. Quando ela apaga, né? Quando fica consciente, inconsciente. Mas eu digo assim, consciente é igual o consulente, que chega e tá inconsciente dele, que ele é o fulano de tal, e ele chega para se consultar com o senhor, e ele tá consciente, tá dentro da sua consciência. É, tá sabendo que eu tô falando com alguém. Mas se começar a me atrapalhar, a gente diminui aqui a influência. Ah, entendi, claro. Então vamos falar um pouco disso daí. Quando não é questão, então, da pessoa ter mediunidade de inconsciência ou consciência, é vocês que, quando desejam, deixam na mais ou menos inconsciente. Perguntei o espírito da coisa. É isso? Claro. Entendi agora. Muito bom. Perguntei o espírito da coisa. É isso. E o que o senhor estava falando, então, a diferença entre uma pessoa que não está incorporada e uma que está, é questão de energético. Energético. Energético já a nível de consciência. Complementando o que eu estava dizendo. É, então. Quando a entidade, a gente só encosta assim. É. Deixa eu explicar. Cada chakra do corpo da pessoa tem uma vibração. Vibra de um jeito. Sim. Quando a entidade encosta, essas energias começam a vibrar diferente. Por isso que vocês sentem vibração. Né? Certo. Português, vibrando. É. Vibra mais perto da entidade. Quando há incorporação, é quando essas vibrações ficam iguais. Entendeu? Sim. Quando está só perto, elas vibram parecidos. Parecido, né? Acompanhou o movimento aqui, entendi. Na verdade? Então, claro. É isso aqui. E aí, uma vez que... Mas aí a consciência é da pessoa. A consciência, claro. Quando tá encostado. Fala. Arma cavalo, se eu tiver só do lado, falar que sou eu. Nossa senhora. O que que o senhor faz, seu Zé? Se o seu cavalo, o senhor só tiver encostado e ela disser, eu sou o seu Zé. Aí o bicho vai ficar feio pro lado dela. Que isso? Não se usa entidade para fazer esse tipo de coisa. Daí ela me promete o mundo e o fundo aí, e o senhor que tem que responder depois. Ela vai ver o que é o dela. O senhor ficou muito mais sério do que estava quando eu trouxe esse exemplo. O senhor vê muita gente fazendo isso? Infelizmente eu vejo. Entidade não é bichinho de estimação, mas tem gente que gosta de achar que é. Claro. Ou quer exibir que nem troféu, ou quer usar. Uhum. Ah, eu sou... Sei lá, fala o nome do fodão aí, sei lá. Fodão? Eu sou Oxalá desse. Tranca-rua. Então, eu sou o tranca-ruas maior de todos. Sim. Então eu tô te falando que você tem que fazer A, B, C e D. Mas por favor, né? Você quer falar A, B, C e D pra pessoa? Fala em você, tem aculhão, né? Nossa. Vai usar a entidade? Claro. Nenhuma entidade, eu não sou brinquedo. Nenhuma entidade é brinquedo pra causa você não usar da torta direito. Mas e se o argumento da pessoa para... Durante um atendimento, falar aquilo que vem à sua cabeça quando o guia está apenas do lado, e se o argumento dela nessa situação for apenas dizer assim, eu vou fazer isso até que um dia eu entro na frequência do meu guia e incorporo de verdade. Assuma que você está intuindo, não que você está incorporando. Assuma que a responsabilidade é sua, não da entidade. Que o povo ficou covarde, não assume a responsabilidade das coisas que quer falar, aí usa entidade. É entidade João, não sei das quantas que tá me falando. Porra, fala que é você, caralho. É. Não vai morrer. Tava faltando mais sinceridade nesse povo. E se a pessoa faz isso porque ela se sente ajudando ao próximo, reconhecida por aquilo que faz? E aí ela diz, olha, se meu guia não incorpora, eu já tenho condição de ajudar com o meu próprio conhecimento. Mas aí é com o teu conhecimento. A responsabilidade continua sendo tua. Sim. Você diz, ah, entidade Joãozinho está me ajudando. É. Mas Joãozinho não está dizendo que tem que fazer A, B, C e D. Oi. Joãozinho está me ajudando e eu acho que tem que fazer A, B, C e D. Vamos falar o nome dos seus sete catacumbas. Pode ser. Gosto. O senhor gosta dele? Gosto dele. Gente boa? Não, eu gosto dele. Valeu. Bravo que é o cão. É bravo? Oxi. Oh, meu pai, vamos usar outro então. Não, seu sete, vamos dizer, o seu sete está ali do lado. Aham. E aí o médium dele começa a dizer assim, não, eu vou ajudar a pessoa aqui. Se eu não disser que estou incorporado, não vão mais me deixar sentar no banco como o seu sete, não vão mais deixar pessoas virem para que eu ajude intuído por ele. Falando já começa aí, por que você está sentado no topo para dar atendimento se você não está incorporando? É. Entendeu? Você não tem entidade incorporando, como é que você está atendendo? E ela dizendo, eu acho que estou incorporada. Ah, vá, né? Dá para saber a diferença? Por favor. Veja se dá. Dá, né? Claro. Tá. Pai de santo tem que saber, mãe de santo tem que saber, não é, mãe de... Tem que saber. Senão por que, que tem essa coroa? Tem que saber. Tem que saber. Nossa. Que ninguém fala. Porque médium faz bosta por aí, cai na cabeça de quem? É igual o pombo, né? O pai de santo. Ô, louco. Se o pai de santo tá com a mão na coroa do filho, se o filho tá cagada... Vem tudo pra ele, a responsa. O pai de santo. A responsa. O karma não, né? Não, karma não. Karma não foi da puta que faz bosta. Que isso. E aí o senhor corrigiria, se ela fizesse isso, qual seria a sua forma de correção? Cada um tem uma, gostaria de ouvir a sua. Minha correção? Se minha filha começasse a falar que sou eu? É. Espera você desencarnar, filha da puta, que você vai. Que isso. Meu Deus. Faz isso mais uma vez pra você ver que vai ser bom pra você. Tô aqui pra passei, filho. Gosto de brincar, gosto de beber, gosto de fumar. Mas nem a entidade tá aqui a passei, né? Aí vai faz umas palhaçadas dessa, é pra vender, né? Nossa. Mas quando isso acontece e o médium passa assim na frente ou diz isso, por que que vocês não passam, vocês mesmos, chegam pro dirigente da casa, pra entidade chefe do dirigente e fala pra ela, olha, o meu cavalo está com boas intenções, mas não está incorporando, pô. Daí vem a boa vontade e é tanto de doutrina da entidade. Ah. Já começa aí. Se aquela entidade tem doutrina suficiente para chegar na entidade chefe da gíria, para dizer um negócio desse. Eita. E do quanto ela está conseguindo a sincronia para derrubar o cavalo e falar isso. Derrubar o orgulho do cavalo, mais do que o cavalo. Porque vocês, pelo jeito, acabam se afinizando com a gente e também não quer fazer a gente passar vergonha, é isso? Ah, a gente tenta, né? A gente tenta. A gente se ajuda. Mas é difícil. Chegar ao senhor, vamos dizer, se o senhor chegar pro seu Gumberamar e falar que ela tá só irradiada e tá falando o que vem na cabeça dela, e pro senhor seria uma vergonha? Não, pra mim não. Pedir ajuda, filho, ao contrário do que todo mundo acredita, não é motivo de vergonha. Ah, claro. Pelo contrário, é bonito. É. É o que o Molo prega, a humildade. Humildade? Humildade. Pega. Humildade, você chegar e falar, ó, meu cavalo tá fazendo isso, isso, isso, eu já tentei e não consegui. Você pode me ajudar? É. Isso é humildade. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Claro. Cavalo tem que andar na linha. Não interessa pra que eu tenho que pedir ajuda, mas vai ter que andar na linha. Vai ter que andar. O senhor deu o exemplo de um guia, por exemplo, que não estaria predisposto a fazer isso. O senhor pode repetir qual seria a razão de não estar predisposto a fazer isso? O senhor falou que não está doutrinado. Entidade que não está galgando os degraus. Olha, estou bonito nas palavras hoje, hein? Galgando o degrau da doutrina. Ainda não chegou lá e ainda está meio com o pé atrás. Existe, filho. Gente, incorpora para aprender também. Incorpora? A gente incorpora para evoluir. Você é guias? Sim. Que isso? A gente incorpora para evoluir também. Olha. A gente está aqui e vocês estão aqui. Entendeu? Deixa eu soltar a copa. A gente está aqui e vocês estão aqui. É uma ajuda mútua. Para vocês chegarem aqui, a gente vem chegando lá e ajudando vocês a puxar para cima. Claro, porque então não adianta a gente querer que os anjos venham cuidar da gente. Olha, bem essa racinha que você vai perguntar. Olha, se tem um pouco que tá cagando, não é anjo. O que quer dizer isso? Cagando. Anjo cumpre ordem. Ah. Não atende pedido. Eita. Cumpre ordem. Se Metatron, que é o anjo superior, deu a ordem, ele vai... Olha, gente, tudo bem. Metatron, que é o anjo superior. Oxe, tá bom, filho. Olha. O senhor acha que ele tá acima do arcanjo Miguel? Sim, ele está. Existe... Vamos lá. Já se deu cabal, filho? Mas onde o senhor aprendeu tudo isso? Morto, né? Com gente morta também. Entendi. Existe Metatron, que é o anjo que tá acima. Depois dele, você tem mais 8 generais. Eita. São generais de cada uma das classes, das 9 classes de anjo. Metatron tá junto. Metatron cuida dos serafins. Ele é o príncipe dos anjos. Então, sim, ele está acima de Miguel. Sim, ele dá ordem em Miguel. Que louco. Que isso. E assim, anjo não é uma coisa que tem forma, né? Eu acho, por que não? É, tem, é. Eu nunca vi, né? Não sei. O senhor já viu, né? Já, né, mas é. Por que que o senhor chamou o arcanjo Miguel de louco? Aquele é meio destrocadinho. Por quê? Até ele bate primeiro e pergunta depois. Louvado seja. Louvado seja mesmo, mas vai lá longe. Então, e... Bom, voltando assim para a mediunidade e os casos, assim, qual foi o caso... Nas casas que o senhor foi, eu já ouvi falar de coisa mais feia que o médium já fez, o senhor não gostaria que repetisse jamais. De médium que atravessou a entidade e usou a entidade para fazer um trabalho para prejudicar a pessoa que foi pedir ajuda. A pessoa foi pedir ajuda para a entidade pediu uma série de coisas para fazer um trabalho para ajudar, para abrir o caminho, para conseguir trabalho, né? Nem dinheiro, trabalho. Então. E o médium atravessou e fez o contrário. Isso é feio mesmo, né? Mas como é que atravessa? Porque se tá incorporado, vocês estão ali, pô. É essa discussão que a gente sempre tem. Filetidade. Vamos lá. Vamos largar as coisas pra explicar com as mãos. Parece até italiano, nem fui. É. Só de leve. Enfim. É, só de leve. Toda entidade trabalha dentro de uma linha energética. Uhum. Vocês encarnados, por isso que eu digo que encarnação é uma coisa bem boa. Por isso que o quê? Que eu digo que encarnação é uma coisa bem boa. Trabalha numa linha assim. Ai, agora eu peguei a linha. Então, é grande, mano. Entendeu? Uhum. Então a gente tá aqui, vocês estão aqui. Eita. O que tá nesse espaço, eu não tenho domínio. Você sabe alguma coisa pra me derrubar? Não sei. Não, tô te perguntando, filho. Tô supondo. Ah, tá. Se você souber alguma coisa numa outra linha fora que eu não conheço pra me derrubar, eu não sei rebater, né? Você me amarra, você me derruba. Não, mas tu tá falando de uma pessoa encarnada pra um espírito? Uma pessoa encarnada pra um espírito. Sim. Eu consigo fazer uma maldade pra um espírito? Consegue. Oxe, você consegue. Que isso? Sabendo os pontos de ataque, sabendo a frequência certa, você consegue amarrar Exu, você consegue atravessar a entidade que você quiser, amarrar a entidade que você quiser, prender, falar que é sua, incorporar, puxar. Poxa, você já viu isso acontecer? Sem a entidade querer? Sem a entidade querer. Meu Deus. Não viu sei, como a encarnação é importante? Ah, por causa do... Livre-arbítrio. Mas assim, o poder que a gente tem, que vocês não têm, é o ectoplasma, pô. O fluido animalizado. É o sangue. Olha. É o sangue. Isso que trabalha, que faz sangue, tem uma energia muito grande. E por isso que vocês incorporam, porque vocês têm sangue. Nunca reparou que quando o médium tá vibrando, corre adrenalina no sangue? É. Por quê? Porque a adrenalina faz o sangue circular mais rápido. Isso agita as moléculas, que agita a sua energia, que consegue fazer aquele esqueminha lá da vibração semelhante que eu te mostrei. Ah, entendi. A gente tá chegando perto dos 5 minutos final. Olha, mas já? Já. Nem terminei meu trago. Olha. Qual que foi, assim, um assunto que de repente eu não trouxe à tona que o senhor gostaria de dar uma palhinha pra gente? Deixa, sei lá, filho, falo pra caramba. Tem alguma coisa aí que eu não falei? Acho que não, filho. Esse poste que a gente tem em cima do senhor. Poste. Que é? O senhor desenhou o senhor mesmo? Não, foi a mãezinha que fez. Foi? Que a mãezinha prometeu para um Zé Pelintra que quando tivesse terreiro ia ter poste no Zé Pelintra. Oh, que bonito. Que é o terreiro do Zé Pelintra, né? Ah. Então, poste. Poste. E o senhor já ficou alegre que já deu uma avançada, né, mano? Na realização do desejo dela, né? Já desenhou, já é meio caminho andado. Pra mim já é um poste. Ah. Tem energia do poste. Tem. Pra mim tá bom. Então tá certo. Então... Ela serve de ponto de força, pra mim tá ótimo. Quem gostaria de trabalhar com a linha de malandro, tem alguma coisa que deve fazer pra chamar e começar a ter essa linha no seu oráculo espiritual? Ou se nasceu com amém, se não nasceu azar? Olha, filho, entrando nas coisas erradas... Você pode ser jogado no malandro. E a tua energia ser aberta para receber o malandro. Ah, vai penar. Vai penar. Até esse malandro firmar, vai show. Ah, é? Esses que não nasceram com... Sim, a não nasceram guardados. Isso. Guardados. Sim, filho, todo mundo que incorpora num cavalo, cuida desse cavalo. Desde que nasceu. Ah. Vai dar os puxão de orelha, vai caminhar, não entra aqui, não entra ali. Escolhe, é melhor você escolher isso do que aquilo. E no mundo, quando a pessoa trata dos aspectos sexuais da vida? Eita. Se sua filha decidir ir amanhã num lugar onde tem uma suruba, por exemplo, como que o senhor vê isso? Olha, filho, eu não posso fazer nada porque é o livre-arbítrio dela, não posso passar por cima. Se ela quer ir, paciência, ela que se entenda depois com o cônjuge. Com o cônjuge? Ah, lógico, é a casa. É o que se entenda. É. Mas eu vou orientar ela, depois que sair de lá, já que ela quer porque quer, que ela se limpe energeticamente. Uhum. E que não faça isso com frequência, porque como eu disse, todo excesso faz mal. Ou então, o senhor está dizendo que, e pode, dentro dos valores da própria sociedade que ela concordou jogar. Uai, se ela concordou jogar a sociedade na puta que pariu, vou fazer o quê? Livre-arbítrio! Sim, sim. Claro, faz sentido. A questão não é você ir, a questão é você ser hipócrita, né? Já começa por aí o problema. E a outra questão é o excesso, né? Que não é só a coisa bonita que tem lá, espiritualmente falando. Claro. Pelo contrário. Todo ato sexual libera uma energia que, em certos níveis saudáveis, espanta sim coisas ruins. É um ótimo exercício, meu filho. Vai lá. Oh, meu pai. Mas, em excesso, atrai coisas que se alimentam dessa energia. São sucubus, íncubus. Tem mais um outro lá, que não vou lembrar. Que se alimenta dessa energia. Pode-se dizer então, seu Zé, que quando o sexo é feito por outra razão que não o amor, são portais que se abrem para abrir um buraco maior dentro de você? Não. Então? Quando é feito em excesso. Ah, tem diferença. Mesmo com o amor. Ah, entendi. É o desequilíbrio que ele gera. O sexo é feito para você alinhar a energia com outra pessoa. Achei legal que você falou não. Mas se é não, é não. É bom, porque muita gente pensa isso e às vezes se priva por isso. Não, por favor. Por favor. O sexo é feito para você alinhar sua energia com outra pessoa. E disso gera uma explosão energética que também é conhecida como Kundalini. Se você faz isso em excesso, primeiro que você machuca o seu chakra, e você começa a atrair coisas que se alimentam disso. Então o que faz mal é o excesso. É você ir 3 dias na semana na orgia. Claro. Se só aguentar, vai 2. Claro. Faz sentido. Mas, seu Zé, passa... Com parcimônia, filho. Com parcimônia. Passa uma mensagem final pra gente, por gentileza. Todo mundo que assistiu aí gosta muito dessa linha, gostou do senhor. Vai lá agora em casa acender uma vela pro senhor ir lá ajudar a pessoa. O senhor iria? Ué, você pediu com fé, por que que eu não vou? Oh, então dá uma mensagem pra todo mundo, senhor. Olha essas coisinhas. Vocês andam na linha. Senão a coisa vai ficar feia. Dá minha mensagem. É uma mensagem curta e profunda, né? Não é como eu, né, Pedro? Sou profundo. Não sou curto, mas sou profundo. Tá certo, seu Zé. Qual o ponto que o senhor mais gosta? Pra fazer o quê? Pra subir, pra descer, pra sambar? De todos, não importa. É do meu, né? Da Umbanda que o senhor mais gosta. É do meu. Como é que é? Do Fecha a Porteira. O senhor pode cantar esse depois pro senhor subir? Ou tem que ser outro? Ah, eu sou do Pumbô, né? Que é o ponto do subir pro. Mas então canta pra gente o ponto que o senhor mais gosta. É, ué. Eita porra, filho, eu não canto porra nenhuma. Não, mas poxa, dá uma palhinha pro povo. Como é que é o ponto que o senhor gosta? O cara que chamou o USB? Não. Não? O outro. O que você conheceu? Ah, o meu? É o que o senhor gosta. Zé, fecha a porteira. É. Cancela as tranqueiras, não deixa o mal entrar. Tugal já cantou na Aruanda. Farofa na funda, não quero ver queimar, porque eu adoro tacar fogo. É mesmo? Oxi. Esse Zé, graças a Deus. Muito obrigado por ter vindo falar com a gente, viu? Nada. Ai, gente, não pode apertar nada atrás. Não. Fica aqui no pão. O que é? É água? Claro que não, é cachaça, né? Olha. Filho, o senhor toma é cachaça. Água. Água que passa ali. Não bebe! Isso, Zé. Tá bom, então. Muito obrigado. Então tá bom. Obrigado, seu Zé. Eu lá subir com o morro. Oh, graças a Deus. Não, porque eu não morasse no morro, mas ele sabe com o morro, né? É. Só assim, né? Isso, Zé. Agora a marca é mesmo de cumprimento, né? É. No Cambolho. Espera atencioso, não deixa ser pido. Tá certo. Só dá a mão dele. Muito obrigado. Só pimenta aí. Satisfação. Aí. Vamos aí. O senhor fica agora com agora pro seu morro vai subir. Meu Deus, ele já vai embora. Conversa de malandro não tem fim. Boa noite, meu senhor. Boa noite, minha senhora. Salve, seu Zé do Catimbó. Saravá, seu Zé. Salve, seu Zé. Graças a Deus. Meu óculos. Compartilha com a gente seu nome, por gentileza. Ah, meu nome é Mayra Duarte. Mayra? Duarte. Duarte. Porque daí eu lembrar pra escrever também. Pra entender. E Há quanto tempo você trabalha com essa entidade? Trabalho com o Zé já tem um ano e uns quebradinhos já. Certo. Um ano e pouco. Então não é certo que precisa de 7 anos para estar bem firme com uma entidade? Não. É, eu acredito que cada médium tem um grau evolutivo para cumprir dentro da mediunidade. Então tem médiums que vão levar 7 anos, tem médiums que vão levar 1 ano, tem médiums que vão levar 10 anos. Faz sentido. Claro. Conheço o Pai de Santo que a entidade mais firme levou 14 anos para dar nome. É. Para dar o nome. Meu, tem entidades em alguns médiums que levou tipo 3 meses. Entendi. Então acho que vai do grau evolutivo de cada espírito, de cada médium. Então e às vezes até da conexão entre eles, do propósito da vinda. Entendi, entendi. Também. E aqui, durante o trabalho, onde você estava, como é que foi a experiência para você? Geralmente eu fico junto com o Zé. Zé não me manda para lugar nenhum. Uhum. Ele gosta que eu fico perto para escutar as broncas que ele dá para ir. Claro. E você tem assim, mediunidade consciente, semi ou inconsciente? Consciente. Consciente, claro. Consciente. E por que que você aceitou esse convite de intermediar um diálogo com os espíritos? Ah, porque seu Zé pediu. Seu Zé pediu? Seu Zé quis falar, daí eu deixei ele falar. Que bom quando eles é assim. Esperem, porque né, é o mínimo meu para atender o pedido deles. É, não. Claro, eles atendem tanto, assim, sobretudo aqueles que não pedimos, né? Exatamente. Tá certo. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Pedir ajuda, filho, ao contrário do que todo mundo acredita, não é motivo de vergonha. Ai. Pedir ajuda, filho, ao contrário do que todo mundo acredita, não é motivo de vergonha. Ai. Claro. Pelo contrário, é bonito. É o que o mundo prega, é humildade. Lembrando que malandragem não é ficar de perna pro ar o dia todo.